mesmo sofrendo tão bem, não podem vê-la chorar. Ninguém consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a ambição. Se não tiver dando forma ao seu valor uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar. Mas quem souber modo como agarra, prende-lhe almas mãos que sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queira ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sei. Peça a própria vida, a felicidade merecida, para que um dia nascer. Mas de tal forma a vida sabe mentir, que a gente chega a sentir o bem que ela não nos dê. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar. Mas quem souber o modo como agarra, prende almas mãos que sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queira ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sei. Amar, sofrer, orgulho. de ralé viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Veio de ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. E de uma forma inigualável, porque o fado é inigualável, chegamos ao fim do programa Catedral do Fado. Eu voltarei amanhã entre as 12 e as 12h30, horinha marcada, aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web, para trazer mais momentos de alma portuguesa. Acompanhados, claro, sempre com guitarras, violas, poetas e fadistas. Conto consigo porque as nossas portas abrem-se para si, que é um apreciador do fado português, deste fado, deste tesouro tão nosso. Vamos terminar esta nossa emissão de hoje com Amália Rodrigues, que nos traz Não Sei Quem És. Logo depois ficamos com Indecisões, na voz de António Pinto Basto, e temos aqui mais um senhor também chamado António, e terminamos com ficamos com Fado das Mãos Sujas, fado integrado no CD de Carlos Del, Minha Primeira Cantiga, assim aqui é. Então ficamos com estes três fados, três fadistas, que são os últimos desta nossa emissão de dia 10 de setembro do ano de 2011. Eu sou a Joana Santos, foi um prazer estar consigo. Antes de me ir embora, relembro que pode pedir o seu fado através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Fique bem, tenha o resto de um ótimo sábado, acompanhe. As nossas emissões são todas elas feitas a pensar em si. Fique bem e, claro, até amanhã. Espero por si aqui às 12 horas no Canal 2 da Rádio Antena Web. Até amanhã. Não sei se devo ou não deva, se me contenho ou avance, se me atrevo ou não me atreva, se me canso ou não me canse. Não sei se devo ou não deva, se me contenha ou avance. Não sei se diga ou não diga, se vá ou se fique aqui, se canto ou não a cantiga que ontem escrevi para ti. Não sei se diga ou não diga, se vá ou se fique aqui. Não sei se falo verdade ou se te conto mentiras, talvez a realidade, não sei, já que tu prefiras. Não sei se falo verdade ou se te conto mentiras, não sei se diga que sim ou se te diga que não. A dúvida que tenho em mim só me causa confusão. Não sei se diga que sim ou se te diga que não. Não digam mais que aqui fique, não digam mais que me vá. Se eu vou lá, não fico aqui, se fico aqui, não vou lá. Não digam mais que me fique, não digam mais que me vá. São quem maneja a serra e quem empunha o malho, são quem desbrava a terra e quem semeia o pão. Mãos queimadas pelo sol, das ceifas dos trigais, tingiram-se de mosto as dornas dos lagares, andaram na montanha a derrubar pinhais, nas galeras de sonho atravessaram mais. Ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém, o que só pode acontecer aos homens sãos. Tenho as mãos sujas, que me importa, ainda bem, mas ai de quem não tem coragem de sujar um dia as mãos. Mãos sujas dos metais e do carvão das minas, mãos que sabem rezar ao toque das trindades, mãos que na rocha negra e áspera das colinas ergueram catedrais, aldeias e cidades, mãos que um dia na França, olhando a pátria mãe, pegaram num clarim